Léo Ferreira. É sempre o mesmo horário, o mesmo ônibus que vou. Eu sempre sento perto do amigo cobrador. Sempre de cara fechada, ele nunca errava o troco que ele dava. Tá aí, quem teria coragem de trair o cobrador? Não dá, não dá, pra enganar o mito, toma lá da cá. Tá aí, quem teria coragem de trair o cobrador? Entrei nesse buzu só pra você me ensinar como se dá um troco. Alô, seu cobrador, eu fui traído, abandonado, fui pego de bobo. Entrei nesse buzu só pra você me ensinar como se dá um troco. Dona Neide estourada, Zap Modas, alô Salomão, meu parceiro, alô Chay, tamo junto, hein? Léo Ferreira. Quem teria coragem de trair o cobrador? Não dá, não dá, pra enganar o mito de toma lá da cá. Tá aí, quem teria coragem de trair o cobrador? Não dá, não dá, pra enganar o mito de toma lá da cá. Alô, seu cobrador.